É hora de bater aquele papo. É hora de entrevista aqui no Fronte. Fronte Transamérica até meio-dia, recebendo agora aqui no estúdio a visita dele, que é organizador justamente deste evento aí que destacamos como a curtida da semana, né? Aqui no Fronte Transamérica, o quarto Me Gusta Food Park. Está aqui comigo no estúdio Romário Steyer. Bom dia. Bom dia, bom dia. Satisfação recebê-lo aqui, e até porque o evento já está em andamento. Você me relatava aí fora do ar, né, que uma correria danada aí nesses primeiros instantes do Me Gusta Food Park, que neste ano um local diferente, nessa primeira edição agora de 2016, um local diferente que nunca havia sido testado antes. É, nós estamos testando o GRESF, o Clube dos Militares, ali na Avenida JK, com a intenção de proporcionar ao público um conforto maior, né, questão de... Ali o GRESF ele passou por uma restauração. Ele é o primeiro aeroporto Foz do Iguaçu, já existe há muitos anos. Um prédio já da década de 40, né? Um prédio histórico na cidade, né? E ele passou por uma restauração agora, então tá muito bonito, tá tudo, os banheiros, tá tudo novo, sabe? Então tá bem legal para receber o público. Então nós conseguimos colocar atividades no salão, colocar atividades na grama. O playground das crianças está sensacional, foi criado uma estrutura lá para playground agora. Então a intenção é oferecer um final de semana fora do comum para as famílias que forem esse final de semana lá. E eu fui, inclusive, na edição passada que aconteceu aqui no centro, numa concessionária de carros ali na Almirante Barroso, e neste ano até essa intenção de utilizar o espaço do GRESF é para se ter um espaço maior, uma estrutura mais confortável. Como é que foi dimensionado tudo isso? Isso mesmo, fizemos a primeira edição, aí tivemos alguns contratempos na questão de atendimento, por exemplo, banheiros não suportaram a demanda e tal. E aí no segundo nós aumentamos a estrutura, também algumas coisas de atendimento, que o nosso foco é proporcionar uma boa experiência, um final de semana fora do comum para uma família. E quando a gente detecta no feedback que... O banheiro não deu, o brinquedo precisava ter isso, ter aquilo, a gente vai anotando tudo isso, falando, não, para que a família tenha um final de semana fora do comum, precisamos disso, disso e disso. Para fazer isso, não deu mais certo lá no pátio da concessionária. Eles são nossos parceiros, acompanham a gente, dão maior apoio, porém, ocupar o espaço não era mais conveniente por questões de locações e até mesmo, por exemplo, energia elétrica já não suportava a demanda dos equipamentos dos lojistas. Nós tivemos que ir para um lugar maior, que o GRESF, entre pesquisas que nós fizemos de clubes aí no centro da cidade, falando de centro da cidade, o GRESF ele atendeu da melhor maneira. Eu lembro até de, já em ocasiões anteriores, né, há bastante tempo atrás, inclusive, acontecia ali uma festa junina, enfim, vários eventos que aconteciam na área do GRESF, e eu acredito que seja um espaço bacana. Você falou aí da utilização da área interna, também da grama, enfim. Explica até para os ouvintes que estão nos acompanhando, o que é concretamente um food park? É uma concentração de barracas, estabelecimentos? Como é que é isso para quem nunca frequentou um evento como este? O food park ele é um encontro gastronômico. Ele até é um nome americanizado porque ele começou nos Estados Unidos. É um encontro de food trucks e também barracas de comida. A intenção é trazer para a rua, para um meio ambiente mais comum, mais tranquilo, mais relaxado. Relaxado no sentido de você relaxar, né? Descontraído, né? Descontraído, é. E você trazer uma gastronomia de alto padrão, mas para um ambiente mais descontraído. A gente até brinca, a baixa gastronomia, mas baixa no quesito de custo. Ela você consegue, por um valor baixo, consumir um produto que você só iria encontrar ele, às vezes, num restaurante mais elegante e tal. E ali, essa concentração de comida boa. E é realmente uma concentração de comida diferenciada também, porque é uma bronca que eu tenho com a Fartal, por exemplo, é que você vai na Fartal, você encontra lá a barraca do cachorro-quente, do lado tem a barraca do espetinho, do lado a barraca dos churros, e aí vai revezando. Cachorro-quente, churros, espetinho, reveza um pouco ali, enfim, não há uma grande variedade de produtos. São produtos muitas vezes repetidos, aquilo que a gente encontra no dia a dia. Agora, por exemplo, na edição passada do Me Gusta, eu fui lá com a minha esposa e ela comeu um prato de paella, comida espanhola. Então, sim, a aposta é justamente nessa diversidade. Esse é o nosso objetivo. Nós, em nossas reuniões com os parceiros, as nossas conversas são sempre em o que existe de possibilidade do seu produto oferecer uma novidade. né? Então nós estamos tendo agora lá, vamos entrar na conversa aqui, que é o que interessa aquilo da comida. Aquilo que vai fisgar, né? Ó, faltam agora 42 minutos para a hora do almoço, o Food Park já está aberto lá no Grécio, vamos fisgar pelo estômago então. Por exemplo, o Parque Foz está entrando com um sanduíche de cordeiro, então ele vai fazer, ele criou um pão específico para o sanduíche, então ele daí usa carne de cordeiro no sanduíche, esse sanduíche é a aposta dele. Além das pizzas em pedaço que ele já oferece, que são muito boas. Aí o Chef Carlos também está vindo com um outro tipo de sanduíche, que ele criou um pão de mandioquinha e dentro ele incorpora o sanduíche com tilápia defumada. Então é outra pegada também, mas é muito gostoso o sanduíche dele. A gente olha as fotos para fazer os nossos trabalhos no Facebook, a gente para e olha por mais tempo essa foto. Vamos lá, o Churros também está trazendo uma super novidade. Ele criou um churros para Páscoa, agora, né, semana de Páscoa, que a massa do churros, normalmente, ela é aquela massa amarelinha. A massa dele é de chocolate, a massa. E dentro ele vai rechear ela com um creme de coco caseiro que ele criou, e em cima Nutella com coco ralado. Então, aí a judiação, tá... nesse então, horário ainda. Essas conversas gostosas, cara, vai ter isso, vai ter aquilo, olha que delícia isso aqui. E a gente tem uns encontros, às vezes, para testar alguns produtos, o cara fala, cara, vem aqui em casa agora que eu criei essa receita, vem ver o que dá. Então a gente está sempre acompanhando a empolgação dos participantes e esse é o clima do evento, sabe? Existe aquele propósito, é mais do que um negócio. Existe um propósito, um objetivo de estar inovando mesmo, né? E o pessoal, o encontro ali também é um encontro de empreendedores, que alguns apostam firme. É o Mustache, é uma marca de picolé artesanal da cidade, que começou agora no mercado, ele vai estar lançando lá no evento como uma experiência. E normalmente essas experiências elas dão certo, elas entram com mix de produto do empreendedor. Ele vai estar lançando um fundi de mini paletas. Então ele criou lá na fábrica dele mini paletas. Ele vai servir um mix dessas mini paletas e um copinho de calda quente de chocolate para você ir degustando a paleta geladinha com calda quente, sabe? Então, mas é uma delícia, cara. Os testes que ele fez ficou muito, além de bonito, aquelas colorido, sabe? Assim, então, muito legal. O Laos está vindo com o temaki, os arawaks, que já são tradicionais da feira, né? E tem uma ótima aceitação, que quem gosta de comida japonesa lembra muito da marca. O Laos ele tem essa pegada de preço baixo e comida de qualidade, né? No temakeria ali, né? Ele tem ali na UDC e tal. E aí veio o pessoal ali do frango frito, do GFC, a galera do Dom Lampione. Nossa, a tapioca do Dom Lampione é indiscutível. Não existe uma... Eu já ouvi alguns dizendo, mas eu fui lá, eu comi a do Dom Lampione, daí eu comi em outro lugar, achei a do Dom Lampione um pouco mais cara. Tá, vamos conversar diferente. O que que você comeu na outra e o que que você comeu na do Lampione? Ah, não, a do Lampione tinha catupiry de verdade. Eu falo catupiry de verdade porque tem muita gente que confunde qualquer requeijão cremoso. Exatamente. Catupiry é catupiry, meu amigo. Ele é uma marca de um produto que tem que ser aquela, senão não é a comida certa. Tá comendo outra coisa. E tudo que é bom, ele tem o seu preço. E ele conseguiu, mesmo assim, oferecer um produto que... Eu sei que eu estive em outros lugares, em outras cidades. O produto que ele está vendendo aqui em Foz a R$12 é R$30 em outras cidades, em shoppings de outras capitais. Entendeu? Então ele consegue oferecer muita qualidade por um preço acessível e ingredientes selecionadíssimos. Nós acompanhamos ele no dia a dia. A cautela que ele tem com a escolha do que ele vai usar... É muito sério isso pra ele, sabe? A embalagem que ele vai usar, o uniforme, ele tem um cuidado com aquilo, sabe? Até outro dia nós estávamos discutindo sobre empreendedorismo. Eu admiro o Dom Lampione porque ele conseguiu pegar um produto normal lá do Nordeste e tal. Ele transformou isso, ele está encaminhando para ser uma rede de franquias, entendeu? E ele é o nosso parceiro lá do evento. Então você vai comer uma tapioca lá, que aquele sabor vai ficar na sua memória, entendeu? Quando você lembrar de novo de tapioca, é daquilo. Então é esse tipo de produto que vai estar lá com a gente. A Trilha do Açaí, outro produto que eu sou um admirador da marca, como empreendedor que ele foi, é o Trilha do Açaí. A história dele é muito bonita. Ele conseguiu pegar uma coisa que também é comum no Nordeste e transformar num produto que também está se encaminhando para ser uma rede de franquias. São todas pessoas de Foz do Iguaçu. Essa admiração pelo empreendedor de Foz que a gente tem também, que a gente honra no evento, né? Então... conseguimos agregar todos eles e lá é uma troca de experiência entre empresários ali também. E você como cliente, quando você vai lá simplesmente para comer, hoje eu vou comer tudo de bom que tem lá, você consegue ter essa boa experiência porque você é recepcionado por esses empreendedores lá na feira. Então, quando você vai lá, são os melhores da cidade que se encontraram numa feira gastronômica. Agora, além da questão da comida, vamos destacar aqui também, porque existe toda uma programação de entretenimento e vai ter também um jogo de futebol americano amanhã pela manhã, os Black Sharks aqui de Foz do Iguaçu, em campo, junto ali ao Megusta Food Park. Exatamente. Nós tivemos a felicidade de a data do primeiro jogo do Foz do Iguaçu Black Sharks ser dia 13. E aí eles iriam fazer em um outro campo e nós entramos em contato com eles, apresentamos nosso projeto e eles aceitaram e ficaram muito felizes, porque nós temos o público do Black Sharks envolvido com a gente e eles têm o público, a torcida atendida pelo Food Park, pelo Megusta, entendeu? Então o pessoal às vezes iria no outro espaço onde acontecia o jogo e eu assistia o jogo e ia embora. E agora não, inclusive virou, americanizou o negócio, ficou aquela coisa de que você vê em filme, assim, né? Você vai assistir um jogo de futebol americano e depois tem mais um monte de atividades para tua família. Inclusive nos Estados Unidos é isso mesmo, você vai com seus filhos pro futebol americano e é o programa do domingo inteiro. Cada time ali tem inclusive seus pratos, né, típicos, seus sanduíches típicos no estádio. Exatamente. Enfim, se aproveita bem essa questão, né? Exato, e esse clima que gostoso que ficou ali. A gente até gostaria de comunicar ao público que... devido a uma nova norma do Corpo de Bombeiros, na região aqui, praticamente no Paraná, nós não conseguimos arquibancadas para implantar, porque não deu tempo das empresas, após a mudança, se adaptar. Inclusive no próprio carnaval que teve, utilizadas foram bem de longe, que vieram porque não existia aqui perto, estão todos fora do padrão. Então a gente está pedindo para a galera levar seu kit torcedor, que é uma cadeira, um repelente. Uma cadeirinha de plástico, né? Repelente, muito importante. Lá a gente é muito bonito o ambiente, que é árvore. Isso aí também entrou muito na nossa escolha, que é um lugar que você está dentro de um bosque ao mesmo tempo, sabe? A foto aérea que a gente fez questão de deixar de capa do nosso Facebook, porque é muito verde. Só que, obviamente, quando você está no meio do verde e da grama, tem os mosquitinhos. E numa época dessa você leva meio um susto de que você é picado por um mosquito, né? Meu Deus, que bicho foi esse que me picou? Então a gente recomenda que ele leve um repelente, até por causa das crianças, o playground ali. Tem algumas atividades que estão ali na árvore, na grama. Então o repelente é importante, a cadeira é importante. E aí é só ir lá curtir o jogo. Começa 9 horas da manhã, começa em ponto o jogo. E dependendo da situação, pode ir até meio-dia. Aí acabou o jogo, você já está ali com o Food Park à sua disposição também. E vamos deixar aqui o convite para o ouvinte que está nos acompanhando, portanto, hoje e amanhã, aberto até que horas? O Food Park abre às 9 da manhã e ele vai até às 22 horas. Quem está dentro continua até mais de 22 horas, a gente encerra o portão, porque as pessoas que estão produzindo precisam se recuperar para o outro dia estarem novamente. Então, conversei aqui na Transamérica Foz nesta manhã com o Romário Steyer, organizador do 4º Megusta Food Park, trazendo aí os detalhes do evento e mais um detalhe. Exatamente, tem um detalhe importantíssimo que até o pessoal andou perguntando na nossa página, a entrada é franca. Você pode passar o dia todo lá se divertindo. Você só gasta aquilo que você consumir. Vou comer isso, vou tomar aquilo, esse é o teu custo dos alimentos ali. Mas para você estar com a gente lá, participando, nos conhecendo, interagindo com a música e curtindo o jogo, amanhã a entrada é franca. Fique à vontade, leva sua família lá a brincar. Entendeu? Tem um playground à disposição lá, o playground tem os seus custos lá dos brinquedos. Também são brinquedos novos que não tem normalmente nas feiras, né? Eles criaram uma nova relação de brinquedos para a criançada, que é bem legal. Tem também o bumper ball, que é legal. É o futebol, você entra dentro de uma bolha para jogar futebol, muito divertido. O pessoal de fora que está vindo trazer essa brincadeira para a gente, né? Daqui a pouco eles já estão lá se brincando com as bolhas já. Vai a tarde toda, amanhã o dia todo, amanhã também só depois do jogo, né? E aí o pessoal já está aí à disposição. Então tá, cara, o evento, o que a gente sempre coloca? Nós vamos conseguir nessa edição proporcionar uma nova experiência para as famílias que forem lá? Essa é a nossa missão. Então o convite que a gente faz é isso. É aquela nostalgia, que eu quero que o meu filho lembre de mim quando ele for grande. A gente quer proporcionar isso para uma família, entendeu? E fica o convite aí para você que está ouvindo a Transamérica. Quem quiser mais informações pode entrar no facebook.com, digita ali Megusta, separado, né? Megusta Food Park, já encontrará a fanpage oficial do evento. Romário, muito obrigado pela participação aqui e sucesso em mais uma edição aí deste produto, né? Aqui da nossa cidade. Eu aqui agradeço E assim que a gente termina essa reportagem, vamos todo mundo pra lá, que a gente tá com fome já.